Olá, está entrando no ar mais um programa Voz de Brasília. Aqui fala Rodrigo Dub e o programa de hoje vai dar uma escutada no disco novo da Cell. Fiquem com ela e muito prazer. A comadre é ponta de lança. Às vezes se amua com tamanha herança. A comadre é ponta de lança. É ponta de um castigo, mas me fez enfim compreender. Oh, aí a Nação Zumbi, Nação Zumbi, Los Cebosos Postiços, detonando a versão de Rosa Menina Rosa do Jorge Ben. Canção que foi gravada pela Cell nesse seu último disco. Antes, a gente teve o Del Rey, com uma versão também do Não Há Dinheiro no Mundo, do Roberto Carlos. O Del Rey, que é um projeto do China, com os caras do Mombojó, fazendo só a versão do Roberto Carlos. É muito bom. E a gente começou o programa com a Cell, o Kumad. Vamos agora ficar com os Scatalites e os Canhões de Navarone. In the winter of 1964 came this movie to Jamaica. The Scatalites took the music from the movie, put it to the ska, and came up with this sound. It's called Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! The Guns of Navarone. We'll be right back. nossas pestanas. O sol vem rachando nossas banhas. O sol não é mais o mesmo de 50 anos atrás. Ele sorri com clara cara de quem está nos fazendo medo. Eu acredito que com chuvas nada disso existiria. Apenas inundações, nada mais. Escolher entre chuva e sol é o mesmo que sofrer, que é ganhar e correr uma maratona de 100 passos de animais. everything you said to me is what designed. I gave you your time and space. By now you should know what it's all about. A gente ficou com o grande Lee Fields e sua banda, os The Expressions. O Lee Fields, que é um soul man daquele das antigas, embora tenha lançado seu primeiro disco agora em 2009. Ele tocou Do You Love Me, ou ele cantou Do You Love Me, Like You Say You Do, grande música. Antes do Lee Fields, a gente teve o Cidadão Instigado, com Escolher Pra Quê. Cidadão Instigado, que fez aí um dos grandes discos de 2009. E começamos o bloco com os Skatalites, com Guns of Navarone, a versão que eles fizeram para a trilha do filme Canhões de Navarone. No fundo, a gente está escutando aí o Clutch Hopkins. Clutch Hopkins, que é um projeto, não se sabe de quem, mas representa, como se fosse feito por um mendigo de rua, esse tal Clutch Hopkins. Mendigo de rua que teria viajado o mundo e pegado essas influências aí e feito esse som. Vai saber. Próximo bloco, a gente vai com People Under the Stairs. Definitely. on the mic tonight. Young handsome brother on the disco hype. Got the butterfly collar and the skins to match. 10 crates in the booth, got a break to catch. Skills needed to apply, dress chic, you'll be denied. Pay the cover and fly, everybody's getting high. Please don't ask why, see the ladies get tipped while the Chiba get lit, y'all. Here's another hit. Oh, party people, let's set it off tonight. Tip the bartender, keep the dance floor tight. Young ladies in the house, oh my god, turn it up, y'all. Protocol up off the wall to the last call, last pint. Change it all, you keep moving like your wedding night. Might sweating like headed like too much hype. You wipe your brow. Hey bartender, I think I need a shot right now. Do you have the Jägermeister? But here's a round of brandy for those feeling randy. The P go with disco like Marvin and Tammy. The jam of the decades are overdose. Jump on the good foot, dance comatose. Yeah, yeah, yeah, yeah. My city, are you with me? Jump around the floor and get busy. Got the Keystone dripping at the disco. Got the Keystone dripping at the disco. My city, are you with me? Jump around the floor and get busy. Got the Keystone dripping at the disco. Let's go. The hipster's too cool and have a fun's too witty. Got can't dance pants and a can't dance beer. Grew up in a can't dance house to a can't dance mama, wore a can't dance blouse. He needs to have fun. He got a can't dance trust fund. If I was his dad, I'd kill my can't dance son. Good riddance, P-U-T-S, good rhythms. Party people, get with him, say ho. See, I was born and raised in the ghetto, eating Aunt Jemima and the Bisco. They say I do my thing at the disco and keep the groove real slick like Crisco. Ceremonial conductor of the rhythm one time. Keep my hands move fast, under lights to shine. All the girls know me and all the fellas act jealous. OG Reggie Wells, wet after sales and tails. Get the folks overzealous what they tell us. It's the party of the year right here, right now. Kapowski, heartthrob, be a teenager like, wow, dude, I'm down, dude, fuck it, who cares? Tonight you're partying with people under the stairs. Yeah. cara lavada. Diz que sou sua pintada. Eu já lhe disse, meu amor, isso songão de botê, que aqui estão pra ajudar você a encontrar o caminho de casa. Mesmo de cara lavada, diz que sou sua pintada. Já lhe disse, meu amor, isso songão de botê, que aqui estão pra ajudar você a encontrar. Nem deu pra interromper a moça na música anterior. A gente fechou o bloco com a Céu cantando Grande Beauté. Que só sentido ver. Maravilhosa. Antes, o que, que foi? Foi Booker T and the MGs com Green Onions. E começamos o bloco com People Under the Stairs. Prestando a sua homenagem à época da discoteca, o Trippin' at the Disco. Vamos terminar o programa de hoje com o grande álbum também do Mayer Hawthorne, um branquelo gravando black music americana. Whoa, whoa. Maybe so.